faça nada, não faça ruído. Você precisa aprender de ouvido. Eu sou o fantasma do fim de semana, o Estácio e a Rogue. Eu sou a caçamba e ainda mais. Você é um coitado de porte-estandarte, daquilo que eu via na boca dos outros, não sonha mais. Ouviu o ronco dos clarins e diz que só sabe sambar. Ouviu o ronco dos clarins e diz que só sabe sambar. Aponta no espelho, mas não se comova, nem vá ao cinema. Tem sempre uma pedra no seu melodrama. Não diga mais que é feito de ferro, que encara o barulho, que dança o sambinha enquanto ele dura, mas volta atrás depois que o jogo terminar, depois que a fogueira queimar. Depois que o jogo terminar, depois que a fogueira queimar.